aquele dia que você me deixou, dizendo que não queria saber do meu amor. Não sei por que com você fui me envolver. Fiz tudo o que podia pra não ter que te perder. Mora aqui comigo a solidão, tá doendo no meu peito, machucando o coração. Espero que você não volte a me ligar. Eu prometi a mim mesmo nunca mais te procurar. Zezinha dos teclados, na batida do Melody. Te amo.